de muitos donos sempre fica sem nenhum. De ser inteirinha minha, você um dia me prometeu. Só foi outra aparecer, você de mim já esqueceu. Só foi outra aparecer, você de mim já esqueceu. Passei seu nome na minha lista negra. Já fui seu amor sincero, te amei demais e agora chega. Já fui seu amor sincero, te amei demais e agora chega. Felicidade não bate duas vezes na mesma.